sente, né? E o coração cansou de apanhar. É que bateu saudades da gente, né? E aí veio correndo me amar. Depois que perdeu, aí percebeu que ainda sou eu. Que aquele calor, que aquele amor, só eu quem te dou. Eu quero ouvir. Sente, né? E o coração cansou de apanhar. É que bateu saudade da gente, né? E aí veio correndo me amar. Depois que perdeu, aí percebeu que ainda sou eu. E aquele calor, que aquele amor, só eu quem te dou.